Não vai dar mais pra correr, não vai dar mais pra fugir. Você vai ter que engolir, não vai dar mais pra correr, não vai dar mais pra fugir. Você vai ter que engolir, não vai dar mais pra correr, não vai dar mais pra fugir. Você vai ter que engolir. O rap é o troco de quem não desiste nem morto. Aí seu moço, é ruim de nós entregar o jogo. Demora em comédia, vai nessa praça. Sai fora invejinha, pedala, para. Cê sabe, né, o mundo é feroz. O ódio corrói, destrói, cuidado com nós. Oi, cê que não abre os olhos, boy. Quer saber? De um jeito ou de outro nós tamo vindo. Essas mesmo, de cabeça erguida chegando lindo. No sapatinho tomando conta, fazendo acontecer. Tamo invadindo de ponta a ponta, é esperar pra ver. Bem que nós queria saber falar direito. Mais de 10 na favela é um Pasquale 9, seu Crespo. Nós não podemos estudar violão, bateria. Aprendemos a tocar piano na delegacia. Porque na quebrada a única sinfonia é o som dos tiros e o ronco das barrigas vazias. Pede socorro, corre tenta se esconder. O rap é o troco de quem cansou de esperar pra ver. Pede socorro, corre tenta se esconder. O rap é o troco de quem cansou de esperar pra ver. Pede socorro, corre tenta se esconder. O rap é o troco de quem cansou de esperar pra ver. Pede socorro, corre tenta se esconder. O rap é o troco de quem cansou de esperar pra ver. Fazer o quê? Quem é que tem razão pra convencer? Se a verdade não tem dona, a mentira deve ser o passaporte da luxúria, pecado que ostenta a vaidade, abaixo da lei que condena, se orienta. Que ide, rei Salomão, compaixão de Cristo na ressurreição. Ninguém tem na utopia, achar que é real. Revolução no país do carnaval. Através do rap, aonde que cê tá? Fumando com Bin Laden nas ruas de Bagdá. A cada show, carros e caos quebrados, parecemos vândalos, sei lá, se pá retardados. Merda, não era essa nossa meta. Nós não bate no peito que é favela, que é periferia, que é tudo sangue bom. Tá de chapéu, não sei não. O rap é o troco. Mas aí de forma consciente, inteligente, intelecto é quem usa a mente. E não os pente, como pensam muitos tru pra frente. Aí inquérito é nós hoje e sempre. Pede socorro, corre tenta se esconder. O rap é o troco de quem cansou de esperar pra ver. Pede socorro, corre tenta se esconder. O rap é o troco de quem cansou de esperar pra ver. Pede socorro, corre tenta se esconder. O rap é o troco de quem cansou de esperar pra ver. Pede socorro, corre tenta se esconder. O rap é o troco de quem cansou de esperar pra ver. Rap nacional é coisa séria. Rap nacional é coisa séria. Rap nacional é coisa séria. Rap nacional é coisa séria. Cadê o rap verdadeiro, aquele do gueto? Falava de amor, de respeito, não vejo. Também, né? A mídia não mostra, a rádio não toca. E se fazer um clipe nem dá pra pôr umas gostosas. Sai vacilão, presta atenção. Cê tá moscando, tá dormindo no barulhinho dos americanos. Aqui não é que nem lá, não dá pra ostentar, se amostrar. É só cê para pra pensar que cê vai se lembrar. Como é que nós vai estourar champanhe com tanto sem teto? Com 1 milhão e não sei quanto de analfabeto. Só se for pra comemorar o desespero, o recorde da pobreza e do desemprego. Será que cê não vê que o que eles querem dominar a gente? Que nem os Portuga fez com os índios antigamente. Abre a mente, não abraça não que é mó bica. Aqui é aqui, lá é lá, outra fita. Nós tem que ter postura, ser forte, guerreiro. Senão vão fazer igual fizeram com o sertanejo. Só que aqui ninguém vai embalar nada não, nem por rótulos. Verdadeiro nós enxerga de longe, sem binóculos. Pede socorro, corre tenta se esconder. O rap é o troco de quem cansou de esperar pra ver. Pede socorro, corre tenta se esconder. O rap é o troco de quem cansou de esperar pra ver. Pede socorro, corre tenta se esconder. O rap é o troco de quem cansou de esperar pra ver. Pede socorro, corre tenta se esconder. O rap é o troco de quem cansou de esperar pra ver.